Fazer um filme policial. Primeira coisa, as peças principais. O vilão, o mocinho e o resto da turma. Então é assim. O dono de uma jogatina reúne alguns jovens para fazer jogo de baralho. São jovens que têm dinheiro, então ele pega o dinheiro deles. Sai jogo de baralho, ele dá umas escamoteadas, toma o dinheiro deles e durante o jogo entra um viciado em droga e assalta a jogatina. Rouba todo o dinheiro deles e vai embora. Nisso, então, eles combinam de tomar o dinheiro do rapaz na rua e pega o rapaz e bate nele, mas com muita força. O rapaz morre. Então eles voltam para casa e dali uns dias depois o rapaz morreu. Foi atendido por um médico. O médico atendeu ele no pronto-socorro. O médico era pai do rapaz que morreu, viciado. E nisso esse rapaz viciado começa a aparecer. Primeiro que ele mata é o dono da jogatina. Ele aparece como se fosse um defunto, todo pálido, mas com um punhal. A hora que o dono da jogatina abre a porta, ele apunhala. E o mocinho que trabalha na jogatina, o office boy, assiste escondido o assassinato do patrão. E tendo assistido o assassinato do patrão, ele testemunhou, mas não teve coragem de aparecer. Bom, o assassino foge e ele, aterrorizado, assiste o patrão cair morto. Aí ele vai para casa, ele mora com uma irmã. Ele conta para a irmã que assistiu, foi testemunha de um assassinato. A irmã fica aterrorizada. E nisso, ele fala para os outros jogadores que quem assassinou o homem foi o rapaz, o viciado em jogo. Mas como? Ele morreu. Nós fomos ver ele no velório, ele estava morto. Como é que pode ele? Ah, mas eu vi ele assassinar perfeitamente. E eles começam a se apavorar. Nisso, um deles também é assediado pelo assassino. Ele mata mais um. E aí começa a mata mais outro. E o mocinho, então, fala, um deles fala, vamos no cemitério, você disse que é o morto que está fazendo isso, vamos lá ver se o corpo dele está no caixão mesmo, se foi sepultado. Quando ele entra na sepultura, dessas que tem uma casinha em cima, ele ouve uns passos e um indivíduo misterioso ameaça ele ali dentro, que se ele vê o que ele contar o que viu ali, que não viu ninguém morto, que morre a irmã dele e a namorada. Então ele é obrigado a ficar quieto, não conta para ninguém. Então um deles fala, olha, esse negócio de fantasma que aparece e mata os outros é conversa. Deve ter alguém vivo se fazendo passar por um fantasma. Eu comprei uma arma, mostro a arma pro rapaz, o rapaz vai e compra uma também. E os crimes continuam acontecendo, são em 5. Quando morre o quarto assim, ele fala, estamos perdidos, o outro vai morrer também. E então, quando ele, durante o trajeto do filme, ele vai na casa da namorada fazer uma visita para ela e ela está apavorada também, mas eles dançam um pouquinho, tem uma vitrola, toca um disco, eles dançam um pouquinho. Nisso, quando ele volta na casa, um amigo dele fala, recebi um bilhete me ameaçando, que vai, eu sou você o último. Então ele fala, espera aqui que eu já venho, eu vou defender você. Então o assassino aparece para matar-o. Nisso o mocinho tinha comprado uma arma, o outro colega que testemunhou tinha comprado uma arma, atirou no fantasma antes que ele apunhala o colega. Quando o morto cai, o suposto morto cai, a máscara cai. E é o próprio médico que quis vingar o filho usando uma máscara do próprio filho. Aí os detetives estão ouvindo a confissão do assassino, lavram o BO e o filme termina ali. O filme é na hora que o Carlito, que era o mocinho, que era a testemunha, não aparecia, ele ficava na câmera. Por exemplo, eu era o dono da jogatina, eu vou morrer assassinado. Então ele filma eu ser assassinado. E o rapaz que era o Bosco Moretti, eu falei, Bosco, ele começou a se mascarar muito, pôs mancha nos olhos, fez bigode. Eu falei, Bosco, não pode isso. Você tem que aparecer do jeito que você é, para ficar melhor. Põe só talco no rosto, mas ele bancou o teimoso. E eu devia ter falado para ele, Bosco, se você não parar, e eu ponho o outro no seu lugar. E eu não fui, fui muito molenga, deixei ele fazer. Mas mesmo assim, deixei rolar. É amadorismo mesmo, não podia. Ele deixava filmar na casa dele, usava a força elétrica para ligar as lâmpadas. Então, eu deixei, o filme ficou pronto, mas ficou mudo. Ficou mudo, aí aconteceu que um grupo de alunos da Universidade Federal inventou de sonorizar o filme. E eles sonorizaram, dublaram o filme. A mocinha que está dançando com o Carlito ganhou voz. O Carlito ganhou voz. Todo mundo ganhou voz. Todo mundo deixou de ser mudinho. E o filme ficou pronto, especialmente para infernizar a vida dos espectadores. Todo sujeito que faz cinema, ele é meio sádico, ele gosta de judiar do... O espectador pensa que é um filme melhor, e ele não deve pensar isso, né? Vai no cinema e aceita o filme que está feito. Eles querem o quê? Um filme americano? Eu sou amador. Todo mundo que trabalhou, fez tudo, fez de esforço, com amor, né? Mas assim mesmo, ninguém jogou tomate na tela, por enquanto. Recebeu bem. Então, tá bom. E todo mundo foi pra casa, ninguém ganhou um tostão. Tiveram que gastar pra fazer os DVD, né? Demorou as cópias. A gente fez 300 cópias do filme. Então. Todas, né? Foi legal, então. Passou na TV, provou que fez, né? Provou que fez, isso mesmo. Então. Guardou pra história esse filme aí já. Ficou. Espero que ninguém ponha defeito no filme, nem queira criticar, porque quem fez é amador e fez de coração. Todo mundo, não é mesmo?